pessoas extremamente infelizes. E eu conheço Maria. Maria é a copeira da nossa instituição. Ela chega às 6h30 da manhã, ganha pouco mais do que o salário mínimo e chega sorrindo, trazendo bolos que ela prepara com muito carinho para vender. Alegre, feliz. Aprendeu a contentar-se com o que tem, a não colocar nas coisas a felicidade, porque a mídia nos mostra uma felicidade irreal. Segundo a televisão, para ser feliz, nós temos que ser jovens, belos, magros, temos que ter muito dinheiro, temos que ter um carro importado do ano, temos que ter uma mulher maravilhosa, um esposo maravilhoso, temos que ter filhos perfeitos, temos que vestir roupas de grife, senão a gente não vai ser feliz. É verdade isso? Claro que não. Se fosse assim, o coitado do Nazareno, que veio do Ceará, com essa cabeça que não ajuda, como é que ele ia ser feliz, né? Não vai conseguir ser bonito nunca. Pode fazer só outra reencarnação. Não vou ser feliz? Claro que vou. Porque a felicidade é um estado interior. É um estado de paz, de consciência. É fazer aquilo que a gente veio aqui para a Terra. Descobrir os talentos que o Pai nos confiou. E fazê-los produzir. Ah, Nazareno, eu descobri que eu adoro traduzir textos. Pois vá traduzir livros espíritas para o inglês. Que quase não tenho, já li quase todos. Estou querendo melhorar meu inglês e falta livro agora para ler. Então a gente deve descobrir qual é o nosso talento, ajudar a casa espírita, fazer alguma coisa, se ocupar. Porque a praxiterapia, a laborterapia, vai ser o melhor tratamento para a depressão. Porque mente vazia é a oficina do mal, diz o provérbio popular. Então, a gente se ocupar com atividades úteis, edificantes, nós vamos estar acompanhados de bons espíritos. Porque no Espiritismo é diferente do provérbio popular. Lá nós dizemos, diz-me com quem tu andas e dir-te-ei quem és. No Espiritismo é o contrário. Diz-me o que tu pensas e te direi com quem tu andas. Então, se a pessoa vem e faz um trabalho voluntário na casa espírita, uma vez por mês. Não precisa ser só todo dia. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, dizia o Cristo. Uma vez por semana a gente vem para cá. Nazareno, eu não sei fazer nada. Faz a faxina. Ah, mas faxina. Os Espíritos dizem que uma hora de faxina é a mesma coisa que uma hora de palestra, que uma hora de doutrinação, que uma hora de passe. Eles querem ver a disposição em servir. E a pessoa diz, ah, mas eu sou até cleaner aqui nos Estados Unidos, sou maid. Morro de vergonha. Por que você tem vergonha? Divaldo Franco nos diz que um dia ele estava na mansão do caminho procurando quem tinha a aura mais bonita. São 5.000 crianças, jovens, idosos, gestantes e centenas de trabalhadores. E ele saiu procurando quem tinha a aura mais bonita da mansão do caminho em Salvador. E depara-se diante de uma senhora que tinha uma aura esplendorosa. Ele pergunta, ela era uma faxineira. E ele, emocionado, presenteia com o Evangelho, segundo o Espiritismo, em couro, uma capa de couro que ele havia ganhado no exterior. Dá para ela e ela fica muito emocionada, sem entender. E algumas semanas após, Divaldo pergunta, minha irmã, como é que é? Você está lendo o Evangelho que eu lhe dei? Eu disse, Divaldo, eu não sei ler. Era uma faxineira, analfabeta, a dona da aura mais extraordinária da mansão do caminho. Mas eu pego o Evangelho que o Senhor me deu e levo para a casa dos meus amigos e eles leem para mim. E às vezes eu estou em casa, sozinha, pego o Evangelho e coloco na cabeça. Para ver se ele entra aqui na cabeça, vai amolecendo os miolos, esquentando o coração e saindo nas minhas mãos na forma da caridade. Olha que coisa linda. Uma pessoa tão simples. Então veja como o desapego é importante para a nossa vida. acumulai tesouros no céu,